de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade com você, porque 8 horas da noite é o nosso horário na Melodia FM, das 8 às 9, de segunda a sexta, Melodia FM Educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Há de ser sagrado, há de ser volúvel. E eu, Renato Tavolieri Filho, que estou com vocês sempre nessas noites de sensibilização e muitas possibilidades, mas principalmente através da música, porque música é lenitivo da alma. Se quebrar nosso casco nas pedras. E continuamos com a nossa deliciosa viagem pelos caminhos tão ricos dos grupos vocais brasileiros. E hoje eu trago um conjunto fabuloso e muito representativo do que há de importante na nossa música, porque é um conjunto que marcou uma época, que viveu uma época, graças a Deus, uma época em que eu estive presente e pude testemunhar, que foram os anos 60, 70, 80, quando o quarteto em si teve o seu apogeu, embora elas estejam atuando, essas vozes tão lindas, as meninas do quarteto em si, com pequenas mudanças, mas elas continuam na ativa e sempre com muita qualidade, muito agradáveis, muito simpáticas. Elas, Chico Buarque e MPB4, tiveram apresentações memoráveis, mas com Vinícius elas estiveram presentes e acompanharam muito as apresentações dele, e é muito agradável poder rememorar esses tempos. E foi uma época de grande riqueza, onde despontaram os maiores valores e a música brasileira deu uma virada, ela se abriu a uma nova forma de expressão, não só começando com a bossa nova, mas aberta também a influências externas de músicas de outros países. Embora a música brasileira sempre foi muito rica, mas foi um período em que houve um acréscimo muito grande através dos programas da TV Record, da antiga TV Record, do Paulo Machado de Carvalho. Então vocês vão ficar com o quarteto em si numa viagem adorável. Aproveitem e eu volto ao final. Eu vou falar nada durante o programa porque o quarteto em si já diz tudo. Não tenho mais nada a dizer. Na guerra das andorinhas, lua cheia, responda em nome da areia. Tem baleia na guerra das andorinhas, na praça, na ponta, na fala, na língua do fogo, no rosto do porto, no canto da sala e do povo. Na praça, na ponta, na fala, na língua do fogo, no rosto do povo, no canto da sala e do povo. E o ouro come o meu suor na ponta do raiar do dia pra me enganar. A simples mudança do clima, a simples mudança do olhar, é tudo culpa do resto da cria, do fio da faca vazia. Não sobra nada pra ninguém. É tudo culpa do resto da cria, do fio da faca vazia. Não sobra nada pra ninguém. Lua cheia, responda.

jardim. Pega fogo nosso amor no meio do caminho. Se eu não fosse um rio e nem você o mar, não corria a vida inteira só pra te encontrar. E eu não viveria sempre a buscar. Thank you. bem distante onde o sol se esconde. E a lua nasce, mora o meu amor. Menino lindo da cidade grande, mas com jeitinho lá do interior. A minha boca ainda tem o gosto de laranjeira quando tá em flor. A luz da rua brilha no meu rosto. Menino lindo, eu quero teu amor. Vou procurar contigo uma floresta e me perder lá. Água clara cai na cachoeira, você e eu lá. Vou procurar contigo uma floresta e me perder lá. O meu amor é tudo que me resta, eu quero te dar. Lá bem distante onde o sol se esconde e a lua nasce, mora o meu amor. Menino lindo da cidade grande, mas com jeitinho lá do interior. A minha boca ainda tem gosto de laranjeira quando tá em flor. A luz da rua brilha no meu rosto. Menino lindo, eu quero teu amor. Vou procurar contigo uma floresta e me perder lá. Thank you. Me amar, meu amor, vão me mandar. Não quero mais viver sem ar me poluir. Me poluir, ter que me dar com quem não sabe amar. Não sei mais pra onde ir. Sei mais pra onde ir. Bazar Gadá, o Xangri-Lá. Será que há por aqui? Será que há por aqui algum lugar? Eu sei lá. Pra gente. Que a noite amanheça, faz de mim teu começo, guarda em ti meu regresso, antes que a vida anoiteça, cria de mim o teu verso, remenda meu coração. Adoça minha aflição, minha alma se ancora no mar. Salgado de solidão, me resgata, me faz respirar. Deitei meu corpo a se derramar, transborda os veios do amor. Eterniza aqui dentro de mim, pra amanhã te fazer ressurgir, feito um anjo lavrado em marfim, um acalanto fazê-lo dormir. Remenda meu coração. Deitei meu corpo a se derramar,

coroa. Thank you.

coisa acontece no meu coração. Oliva da nuvem, chumbo ficando pra cá. atrás da manhã. E a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela. E aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há. Azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui trem das cores, sábios projetos, tocar na central. Céu de um azul celeste, celestial. As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela. E aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há. Azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui trem das cores, sábios projetos, tocar na central. E o céu de um azul celeste, celestial. E o quarteto em si realmente é fantástico. Tanto o quarteto em si quanto o MPB4, por exemplo, tem uma forma de trabalho que é não privilegiar gêneros, estilos. Portanto, percorreram desde a música passada, dos tempos idos, quanto à música do seu tempo, e o seu tempo continua até hoje, porque eles estão na ativa. Consequentemente, ouvi-los é fazer uma viagem, uma retrospectiva da história da música brasileira, e com a qualidade indiscutível da sua apresentação, da sua vocalização, da sua beleza sonora. E nós também, em alguns casos, encontramos um material de não tão boa qualidade, porque muitas das gravações antigas foram em LP, quando ainda não existia o CD, porque o CD historicamente é algo muito recente, os jovens não imaginam que isso é uma verdade. Portanto, nem sempre as gravações passadas foram remasterizadas. Então eu especificamente, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, eu tentei resgatar um som de melhor qualidade e espero que isso esteja agradando, e que nós tenhamos essa musicalidade de fato tocando a nossa sensibilidade, porque essa é a nossa intenção. Eu gostaria de fazer só mais uma ressalva, que eu estou sempre repetindo que em alguns dias o nosso programa não irá ao ar devido a uma programação, as várias possibilidades de programação especial aqui da FM Melodia, por ser à noite. Então, nesse caso, vocês sempre poderão ouvir o programa em outro momento no nosso site, porque ele será disponibilizado, será gravado em estúdio e será disponibilizado para vocês, para que vocês não percam a sequência, não percam esses projetos, para aqueles que gostam da música e se interessam pelo tema de sensibilização. Inclusive, lembrando que quem se interessa por esse tema encontra um material muito farto e podem entrar em contato conosco pelo site www.acasadapedra.com.br. Um abraço para vocês e até o nosso próximo programa.